Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Elogio ao trabalho. Era uma tarde de outono. A senhora saiu de sua casa para atender compromissos nos arredores do bairro. Foi ao supermercado comprar os alimentos para sua família. Passou na farmácia para adquirir o remédio para o filho e, no retorno, comprou lindas flores para enfeitar seu lar. Próximo à sua casa, encontrou um trabalhador a varrer as folhas que haviam caído e se acumulavam no chão. Aproximou-se e, de forma delicada, lhe perguntou: "O senhor tem ideia da importância dessa sua atividade?" Surpreendido, estranhando a pergunta, não imaginando o que poderia resultar da sua resposta, simplesmente levantou os olhos e olhou para a interlocutora. Ela continuou: "Quero lhe agradecer pelo trabalho realizado com tanto capricho e dedicação." "Obrigado por suas palavras gentis", acabou por dizer o servidor público. A senhora finalizou: "Saiba que nossa cidade fica ainda mais linda quando o senhor realiza seu trabalho. Sou muito grata pelo serviço que presta a todos que moram neste bairro." Ela retomou o seu caminho e ele a sua atividade. Mas naquele dia, de forma diferente, mais feliz pelo reconhecimento que aquele elogio lhe trouxera. Elogiar alguém por um trabalho bem realizado pode ser um grande incentivo para sua continuidade e melhoria. Pequenos gestos, como um agradecimento, por exemplo, podem ser realizados por nós. Nem sempre nos damos conta da importância de algumas atividades que nos beneficiam. A limpeza das ruas não somente coopera com a higiene, também embeleza a cidade. E o conjunto de muitas pequenas atividades produzem a harmonia da nossa comunidade, do nosso bairro, da cidade. Agradecer o trabalho que outras pessoas realizam é um exercício de gratidão e generosidade. Seria interessante que pudéssemos ficar mais atentos a essas pequenas e importantes atividades e criarmos formas de reconhecimento e valorização para os que as executam. Agradecer e prestigiar as mãos generosas presentes em nossas vidas. Todos somos capazes de sermos solidários com o trabalho do outro, cooperando até, a fim de não torná-lo mais duro, mais difícil. O trabalho é lei divina. Todos devemos trabalhar. Todo trabalho é importante. Podemos exercer nosso trabalho com alegria. Ele nos engrandece. Podemos nos motivar a fazer o nosso melhor. Podemos incentivar a realização do bom trabalho alheio. Através dele, podemos exercitar a colaboração de uns para com os outros, um exercício de solidariedade. Quiçá, a prática de pequenos gestos de amor em direção do outro. Na oficina do trabalho, todos os esforços merecem reconhecimento. A partir de pequenos gestos de gratidão e valorização do trabalho daqueles que convivem conosco, poderemos espalhar a gentileza e contribuir para um mundo mais fraterno. Adicionemos às nossas vidas a prática do elogio sincero àqueles que trabalham de forma zelosa e diligente. Dessa forma, estaremos cooperando na construção de virtudes em nós mesmos e em todos à nossa volta. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.